06. Centro 1016, centro de contato radar voando bom, para interceptar a chegada bom para Salvador, Vitor Índia. Confere. Porto Seguro, Serra Brava, Papá, Sierra, está autorizado via Golf 677, nível de voo 160. Decola pista 1-0, primeira curva direita, subida coral. O transponder aciona 0271, controle Salvador, opera 120, decimal 8. Correto, 2770 da Azul, pátio 3, chame pronto. Meia, copiado, mantém sobre condições visuais. Pés ao vivo, Salvador, no 0, no meia, reposte, Serra Água. Eu vou reportar, Serra Água. Você tem condições de cruzar pelo litoral, certo? Agora de coordenação, mantém a linha do litoral, A. Afirmativa, aguardando o braço, A, Serra. 1184, Torre, 1118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, Papa Romeu, Papa, Vitor Índia, para descida. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, desce para nível... Desce para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-6. Descendo para 4.000 com ajuste 1-0, 1-6, Vitor Índia. Salvador, bom dia, gol 2065, 1.800 pés, Dael. Gol 2065, contato radar na decolagem, sobre via saída, Dael para nível 360. Via Dael para o 360, gol 2065, pode voar direto, Dael? O 2065 após autorizar direto da EL. Direto da EL, 2065. Salvador, gol 94, 2000 para 150, informação mais, bom dia. Gol 0094, bom dia, senhor de identificação da SG, chegada máxima para nível 050, o ajuste é 0 no meio. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, solicita manter a magnética 240 a fim de evitar formações. Meu Papa Vitor Índia, autoridade de informação. Aproximadamente 15 milhas está autorizado então o desvio para o Vitor Índia. Gente, eu não sei como. Bravo Sierra Sierra, reporte 10 milhas para cruzamento via litoral. Vai reportar 10 milhas do Bravo Sierra Sierra. Eco Índia, pronto, copo? November, hotel Papau, nível 080, correto. Pista 07, subida com curva esquerda, subida Momo. Após Momo, direto, conforme a rota. O transponder aciona 5017, controle 120, decimal 8. Manter-se 50 metros a face lateral da taxa. 4, copiou? Gente, após desvio, está autorizado então para o do Sierra Vida 3D, a minha vida 3D. Prado Sierra, Sierra, para cruzamento do campo, o Torre 118 decimal 95. 18.95, graças, eu vou apertar. Prado Sierra, Sierra. 184, táxi Alfa, reporte antes táxi Juliette. Alfa, Juliette, reporte Alfa, 4, obrigado. O Papa Romeu, Romeu Golf, pronto, cópia? Sierra Delta, Golf, X-Rio, número 10, pistão nascente, primeira direita, via corredor Axé. O transponder 0153, controle 208. Aguardando o contato visual com o seu tráfego. Afirmativo, vamos tentar visual com o Bravo Sierra, está agora 10 milhas fora. Gente do tráfego Bravo Sierra, certo? Porra de autonomia, por gentileza. Alterna o Charlie 90, Charlie Lima, confere. Copiado. Aciona e chama a torre para o táxi em 1895-1016, Mauro. Tá, Romeu? Eco Índia, táxi autorizado. Acionamento e táxi até a interseção Oscar que chama para ingresso, Romeu Alpíndia. 5 para evitar formação. Gente, gol 2065, Pro 225, aguarde autorização para ponte. Ok, aguardará. 235 na Pro, gol 2065. 04, obrigado. 150, solicite pro mod para o mês. Confirma, Recife 2515. Gol 2065, Recife 1251, alterna 12835. 251-2835, obrigado, bom dia. Gol 2171, portão 10, tá livre acionar, chame pai. Rodolfo, Papa Romeu, Papa Vitorinha, passando o Sierra Vitor 366. Papa Romeu, Papa Vitorinha, torre 118, decimal 95. Ciente, torre Salvador em 118, decimal 95, grato, Vitorinha. Até a visual com o campo, está na vertical de busca vida. Gente, mantém o litoral, reporte cruzando a final da pista 28, Bravo CACR. Vai reportar na final da 28, o Bravo CACR. Gente, chegou aqui para ligar sobre o Golf. Matou, Romeu, é que o Índia está pronto para a decolagem? Sobre a decolagem, pistão no 7, vento 1 no 0 graus, uma dúzia nossa, vem aqui, Índia. Torre Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, está a 3 milhas do Sierra Vitor 372, baixa de travado. Papá, meu, papá Vitor Índia, continua a aproximação, reporte Sierra 372, baixar travado. Continua na aproximação, reportará no Sierra Vitor 372, já baixado de travado, Vitor Índia. Copia para o controle. Então, gol 1094, após estar autorizado com a Sierra Vitor 366. Gol 1094, após estar com a Sierra Vitor 366, espera 2500, pede, estou autorizado a nave da pista 10, o ajuste 10196. Polistato, Sierra Vitor 366, liga em casa 10, 10-10-5, Azul 4207, passo 6-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Azul 4207, a identificação da SV chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 0-1-6. 17 já ingressou agora, saindo do continente para o oceano, mantendo a proa até 2 mil pés. Visual com o Silvio? Afirmativo, está visual com o mesmo, já livrou a 2-8. Vai levar com o Silvio, do Bravo CSA. Gente, mantém litoral, aguarde estações de comunicações, Bravo CSA. Escuta, CSA. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, continua com a aproximação para o sino zero. O vento 120 graus 129, aguarde autorização para o pouso. Centro e continuando na aproximação, aguardando autorização para pouso, Vitor Índia. CM, PLB, que tipo de equipamento? São Romeu 44, AV3. Gente, copiado, mantenha as circunstâncias visuais, ajuste 10-16. 10-16, mantém as circunstâncias visuais, do Vitor Oceano Delta. Papá, pronto. Tá autorizado. Seguiu o táxi. Bate 1 no táxi Índia. Ponto de espera, mantém extintor 1895-1016. Tem um bom voo 2171. Bate o Índia 1895-1016. Na esquerda, via pista, reporte lá de ponto. Meu Golf. Papá, Romeu, Eco Índia, chama o controle agora 120 decimal 8. 208 graus, Índia. Viu, Papá, Romeu, Eco Índia. Papá, Romeu, Eco Índia, contato radar na decolagem, mantém a proa até 4 mil pés após autorizado o bom. Gente, mantém até 4 mil proa do oceano? Ativo Romeu Eco, mantém a proa 159 até 4 nível, não, até 4 mil pés. Mantém até 4 mil Índia. Papá Romeu é com Índia, concentrou a ideia para a Terra 90 até o papá. Chame novamente o controle 120 decima 8, Bravo CSA. 128, Bravo CSA. Pista 90, primeira curva à esquerda, subida Conde, 5041 no o transponder, controle 208. Autorizado, Maceió, no 350, conforme roda do plano, pista no zero, curva esquerda após a decolagem, na saída ponte, 5041 no transponder, 1208 ao controle. Papá, rodou Papá Vitorinha no solo 27, direita via Eco 121, decimal 9. Direita, Eco, solo 121, decimal 9, obrigado, Vitorinha. Vou em Salvador, vou 2171, pode esperar no zero, pronto. 2171, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. O Xanem 1140, tô ao solo voltando. Prossiga a sola, 1140. Corrija a subida para Puca, transição Aru, por gentileza, foi falha minha aqui. Não, sem problema, então. Puca, transição Aracaju, o 6140. Show de bola. Confirme o tráfego na Taxi Alfa. Nível 080, limite será 30 milhas para pro. Curva na direita 280, o Romeu Eco Índia. Tá, Vitor Índia, ciente, confirme, conhece o aeródromo? Cruzado, tá? Seguindo Alfa, Juliette, com Antônio Gates, Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, retorna a torre em 1895 para cruzamento da pista auxiliar e seguir até Aerostar. Controle Aracaju 203, boa tarde, seu patrão. Terra Ramiro 366, Gono 094. Gono 094, torre 118, decimal 95. 18, 95, Gono 094, Calculada aos 29, controle 120, decimal 8, no meu pés pelo corredor Axé. Mil pés no Axé, o Romeu, Romeu. Salvador, gol 1094, final RNAV, dá 1-0. Bono 094, tráfego decolou pista 17, é um aerocomando 90, manterá direito no meu pés pelo corredor Axé. Vento 120 graus, 112 nós, cheque o trem, pouso autorizado, pista 0. Para a trem sacado, gol 094. Super Hotel Delta, tem tráfego 10 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, com o Romeu 66, mantendo 500 pés. Opa, Romeu Bravo Sierra Sierra, confirmo que visual com tráfego 3 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés no Robson 44. Gente, Bravo Sierra Sierra, rebote com o visual. Vita Tadão. Controle o Romeu, Romeu Golf, decolou, tá marcando o Vita. Opa, Romeu, Romeu Golf, mantém o corredor 1.000 pés. Atente a tráfego, mantendo a linha do litoral 500 pés, no Robson 66. Romeu Golf, vai ficar atento ao tráfego. Bravo Sierra Sierra, é posto para o da barra. Papá, meu papá, Vitor Índia, táxi autorizado até a Aerostar, cruzamento autorizado, pista no 735. Do 4207, autorizado a SEV do 367. 4207. Táxi direita via Foxtrot, a lateral esquerda Foxtrot, a viatura de infra-aero, ciente do seu tráfego, foi orientada a manter 50 metros lateral, chama 219. 2. Agilize o táxi na medida do possível. Alfa, Juliette, 2. Bravo, Sierra, Sierra, cruza do controle. 207, tem condições de volta Serra Vitor 366? Confirmo, 4207. Serra Vitor 366, desça para 2510, o ajuste 1096. 366 vai voar na proa, desce para 2500 com 1096, 4207. 1-0, primeiro curva esquerda, subida pouca, transição. O transponder 5043, controle 120, decimal 80. Charlie Juliette, prossiga para o controle. Rota do plano. É, Ampers 197 até Orago, pode direto. Correto, tá no portão 5, Champlain. Escape, na lateral da pista 1-0. Foi reportada a torre informou que seria passado para o veículo e o mesmo agora decolei, não visualizei da cabeceira. Só da corrida, o veículo permanece estacionado indevidamente na área de escape de decolagem. Ele na lateral direita? É, a lateral direita, exatamente. Aquilo é a área de escape. Ali não se deve permanecer com a aeronave pousando ou decolando. Na verdade, a viatura de infra-aero está fazendo manutenção na lateral da pista. E ela foi orientada a manter 50 metros lateral da pista e ela informou que estaria a 50 metros. A gente está monitorando aqui o deslocamento dela e ela nos cotejou e liberou a pista no lateral direita e 50 metros. Toda hora que a gente solicita a liberação, ela reposta estaria a 50 metros, a gente está considerando que esteja na mais segurança. É, pois é, não, 50 metros não existe, senhora. Aquilo é uma área, a área verde ali é uma área de escape, na lateral da pista. Ela não pode ser ocupada, não, ela é feita exatamente para não ser ocupada durante pousos e decolagem, porque é uma área de segurança. Se tiver qualquer desvio do eixo da pista ou a eventual saída, vamos encontrá-lo. Ok, sente. Isso aí é um relatório de perigo procedente. Então, o senhor, faça o relatório do senhor, que a gente vai reportar aqui também, então, por gentileza, ok? É, exato. Aquela área não é a área para permanecer durante essa movimentação. Ele pode ficar na outra. Aquela área ali, junto, não tem 50 metros. A distância é determinada através daquela faixa chamada área de escape. Autorizado via pátio 3, chame para ingressar no pátio principal. No controle? Concordo. É, o pessoal do Infraero aí tá ciente da regulamentação também. Ah, mas deve ser seguido. Obrigado. Salvador, gol 2171. O 2171 está em contato radar, se manteja o 360 na sede da EL. Sede da EL 360-2171. Autorizado, seguir até o posto de espera via Índia, torre 1895, 1016, 2700, bom voo. Autorizado via Índia, 466, 4207. Azul 4207, chame em torre Salvador na frequência no 8, decimal 95. 295, obrigado. Torre 4207, final RNAV estabilizado. Mantenha o ponto de espera. T4207, final é Renato. 207, continua a aproximação, pista no zero, a porta serve 372. Vai cortar. Diga. Informação November, inicialmente prepare a subida Puka, transição Aruba, Escópia 1184. Aruba, obrigado. Autorizado então, aliás, da Glaps no zero, vento 130, graus 129, 2770. Azul 4207, tráfego avistado, até 72 companhia, ingressando para decolagem imediata, continue agora em pista livre. Guardando 4207. Serra, prossiga. Autorizado, reporte Vidal com Serra em Jacuinda. Foro 648, já coordene com o pessoal de solo após a passagem do 320 da Avianca, tá livre no 5. M1140, tá autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, mantenha a posição no ponto de espera, mantenha a posição no ponto de espera, chame 2895-1016, bom voo. Bandeira 128-35. Ok, 128-35, ok, confirmado, obrigado. 207. Sete zero, da quadra 242, controle 1208, boa 10. 1208, tem uma boa. Trocou Mário, vou servir seu 366. Salvador, eu vou 1-0-9-4. Beleza. Salvador é o 27702. Azul 2770, bom dia, contato radar, subir e mantenha o nível de voo no 60 na saída coral. Subir e manter 1 no 60 na coral. Passo 207, livre pouso, confirma? Afirmo, 110 com 13. No solo às 4-3, direita via Foxtrot, chama o solo em 121 no decimal 9, viatura lateral da Taxoa da Infraero, recente seu tráfego, foi orientado aí, manter a distância regulamentar. Azul 4207, gente, visual com a viatura, 219 agora na Foxtrot, ligado. Solo azul 4207, visual com Foxtrot. 4207, Taxi Alfa, reporte antes da Taxoa e Juliette. Alfa, antes da Juliette, o azul 4207. Charles, Uno, uma dúzia nossa, altímetro no zero, no meio, aliás, ainda com a pista no zero. Está livre. Salvador, confere? Okay. Tá autorizado a seguir até ponto de espera da pista 1-0 via pátio Itaxuei Índia, 2895 tá 1016, voo no 648, bom voo. Azul 4207, 37 na Gol iniciando, após Juliette 09. 437 para Gol, Juliette 09, Azul 4207. Gol 1184, pronto, copa. Canem 140, bom dia, está em contato radar, mantenha o nível de voo 350 via saída PUCA. Para o 350 via PUCA, 6140. Canem 84, na escuta? Desça para 2510. Com ajuste 1096, voo Servito 366, autorizado o procedimento RNAV. Canem 1084, o transponder 5057, controle 208. Já 370 Fortaleza, já presulou no 9, falando no 0, convertida Momo Frotti. 0057 transponder, controle 1208. O gol 190 na visão. Presou 19, Bangu, faz direto a busca. Corretíssimo, 1-2, chão pronto. Tomará pronto 1-2, 0 na visão. Serviço radar terminado, para serviço de informação e alerta. Chame o Centro Recife na frequência 128.8, alternativa 126.0, bom voo. 228-260, bom dia, vocês. Prossiga, 1184, está pronto com a BR Recife? Afirmativo. Autorizado para o ponto de Recife, nível 370, via Pazulu 17, pista no zero, primeira curva esquerda, subida PUCA, transição Aru, transponder 5030, controle 208. Afirmativo 370, 2-0, Pouca Aroco, primeira esquerda, colão 9-0, 208-0, 3-0, para posicionamento do... Portão 4, 1184, livre champanhe. Eu, para o 148. Solo Salvador, é o Golf Oscar Quebec. Aguarde. Aguarde, Golf Oscar Quebec. Quatro oito, vento 120 graus, 12 de nós, altímetro 10 no meio da colagem, autorizado. Autorizado a Doutor, autoriza a Prod Aracaju para o 6140? Pode fazer na ação. Obrigado. No 648, declarado 51, quanto vale 120, decimal 8, Rogério? 208, vou no 648. Deixa nem 6140, foi direto Maceió. Direto, Maceió, 6140, obrigado. Encontro de Salvador, Bondingo, 9648. Sou no 648, bom dia, contato radar, subavia, saída Buca, um nível de voo 350. Via Buca, 350, vou na 648. Da Juliette, reposte a rotatória visual com campo. Mandará a rotatória visual com campo, está descendo para o sul de tráfego. Em Salvador, nós 096. Para o táxi, voo 1184, 125, 2 horas 25, contando mais 2. Bono 184 à direita, táxi autorizado via Índia. Ponto de espera, chame torre 1895 com 1016 no justo voo. 1895, obrigado. A aeronave que chamou o solo para reboque é Golf, confirme. Golf Oscar Quebec. Golf Oscar Quebec, confirme o destino. É o Golf Oscar Quebec na posição 12, remota do pátio principal, para a posição 1-0 do pátio principal. Copiado, está autorizado, chame ao término. Autorizado, reboque, chamada ao término. Golf Oscar Quebec. M1140, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. 2545, 2085, 6140. Final da nave 3740. Para 3740, chame torre na frequência 1-8-95. 1-8-95, da 3740. Torre Salvador, bom dia, da 3740. O 1-8-4, está pronto para ingresso de decolagem? Negativo, senhor. Mas creio que mais 2 minutinhos. Então mantenha o ponto de espera, gol 1-1-8-4. É, muito obrigado. Antan 3740, tráfego avistado, cheque sem pouso, vento 1-1-0, graus 1-2 de nós, pista 1-0, pouso autorizado. Sem pouso autorizado, 1-1-0, Antan 3740. Até checar equipamento, a transmissão está bastante baixa, clareza está 5, só a intensidade está um pouco baixa, bem? Ok, entendi, o livre pouso, 1-1-0, Antan 3740. Agora, alto e claro. Diga. Quando é para 2500 pés, vou em serviço 366, reporte no serviço 366. Ajuste em Salvador 1096. Para Mike Xavier, agora visual rotatório, em campo. Mike Xavier, chame torre na frequência, no 8.95. 8.95, Xavier. 1.648, chame centro Recife, frequência, no 25.45, alternativa, no 26.85. 2545, até no 2.85, gol na 6.48. No 7, chame curta final, coloca o estacionamento. Rádio 4, o Mike Carlos Juliette, chamará na curta final, graças. Gente, qual seria o tipo de equipamento? BH-06, helicóptero. Gente, Jet Ranger, 7. Chame na curta final para o Pat 4, o Mike Carlos Juliette. Chamará na curta para o 4, o Mike Carlos Juliette. Gente, 1184, o vento, o vento, o tráfego na curta binóculos no zero, alinhar e manter após a passagem. Afirmativo, alinhar e manter após a aeronave, 84. É o Golf Oscar Quebec para informar o tempo de reboque. Gente. Opa, papapá, Mike Chadilete, aproximação para a cabeceira ou direto para o pátio? Cabeceira. Prossegue, já está feito o pátio. É Oscar, o Mike Chadilete. Tem que 110 graus, 1-12-9, autorizado o pouso. Pista no 7. Prato. Agora na curva final, Mike Chadilete. É visual, ao contrário. Gol 1184, vento 1-0, graus 1-12-9, decolagem autorizada. Decolagem, 1-1-8-4. O 2770 está afastado 7 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame controle Liel, na frequência 120 decima 1. 120, por favor. Controle 1-2-0, decima 8, boa viagem. 2-0-8, boa. Controle com 1-1-8, 1-1-8-4, boa. 1-1-8-4, está em contato radar, suba via saída da PUCA para o nível de voo 370. 370, via PUCA, 1-1-8-4. 1-1-8-4. Salvador, está 3198, passando 366, iniciando para o documento. 3198, chame torre na frequência no 8.95. 8.95, 3198. Considero solo 01 à direita, táxi autorizado até o bate 4. Estacionar frequência livre, Mike Charlie Juliette. Charlie Juliette. 739, bom dia, na chegada Mari, esse é o nível de voo 060 e voo direto serve do 366. Para o 060, na rua do Charlie, Serra Vista, o Sérgio Silvano. Oscar Golf, que ele está em contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador, voo em Mari para interceptar a chegada Mari, desça até o nível de voo 050. Prepara o NDB Zulu mais só. Oi, 84, solicita direto PUCA devido à formação. Autorizado PUCA, gol 1184. Certo. 72, baixo, vai entrar voo 3198. 3198, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 14 11. Livre pouso, tá 3198. Frequência, mais caso de ar, pronto, só. Bom dia. Tipo a Palma e o Vitor até o Delta. Por favor, fique em forma a velocidade máxima que pode manter. Prossiga, Mike e Apchilete. Apchilete está... Sem problema. Movimentação a seu critério, atente ao movimento do pátio. Reporte no corte. Oh, no. 1184, chame o centro Recife na frequência 12545, alternativa 12685. 2545, 2685, boa. Alfa Golf Kilo Voi Duna. Voo 9739, desça para 4000 pés, o ajuste é 9710 no 6. Vamos para 4000, 0 no 6. Tudo excelente, boa tarde. É Duna. Kilo. Confirmando é 2-1 no solo. Ah, chamei várias vezes sem resposta, senhor. Está autorizado para prosseguir o táxi até antes da Juliette? Tente o contato novamente, caso negativo retorne, por gentileza. Certo, prossegue alfa até próxima Juliette. Eu vou tentar 2-1 no ano. Tá 3191 Juliette, portão 7. Tá 3191 no avião, no cópia. Tá 3191 autorizado Galeão, nível 360, via P November 857. Decola a pista no zero, após a decolagem curva direita, perfil de saída da EL. Leda, após Leda, voa DCT Irume para interceptar a via. Aciona 5062, controle Salvador 120, decimal 80. Correto, são 3191, reporta pronto, pushback e acionamento. Consiga. 1739, desça para 2500 pés, o ajuste permanece, autorizado o procedimento RNAV, reporte no CEV 2366. 39 para 2516, vai reportar no CEV 2366 para o RNAV 11. Senhor 6200, bom dia, na chegada à Mari, desça ao nível de voo 060, após Sabog, voo CEV 368. Afirmativo. Autorizado, voo 094, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Sangócio, Golf CR, está em rotado radar, 62 milhas sudoeste de Salvador, voo em Mari, para interceptar a chegada a Mari e reporte para a descida. Oscar Golf Sierra, golpeou o controle. Alfa Golf Kilo desça para 4 mil pés, o ajuste é 1096. Carro meu Alfa Inter Charlie, boa tarde, prossiga na chegada Mari, em descida ao nível de voo 100. Zona 739, chame torre na frequência no 8 decimal 95. 739, reporte passando o serviço do 372-1016. 1016, prossegue na aproximação, reportar serviço 372. Vou no 359, bom dia. Cidade Feira de Santana, reporte para mudança de regras. Aerotaxi, chegou 1094, 173 a bordo, 3 horas e 25, Terezinha.